estabilizado no ILS azul 4062. Chama a torre agora, sempre 1862, azul. Torre 286, azul 4062, boa noite. Boa. 7 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 7 no 4. 6060, desce para 2018. 2018. 4062, avistado, tá baixado e travado? Negativo. Informe baixado e travado, o vento 150 com meia dúzia. Vento, 4062. Estabilizou o ILS no 7 no 4. Chama agora a torre 118.612 no 7 no 4. 118.612, obrigado, boa. Boa. No 606, autorizado o ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no 606. 4.612. Salvador, muito boa noite, eu vou no 7 no 4, estamos a 2 milhas do externo, baixado e travado. No 7 no 4, seguinte, mantém a aproximação, informarei que está livre. Sim, te aguardando, gol no 7 no 4. Solo 54, libera a direita e prossiga ataque, Alfa Juliette, portão 8. Valeu, Bravo, de volta, pode passe de Alfa e de volta para o portão 8, azul 4062. Um 714, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 5 nós. Tá livre, pouso no 714, confirma o vento? 140, 140 com 5. Sim, livre, pouso no 714. Estabilizado no 606. 606, torre 118.612. 18.6, boa. Salvador, voo no 994. Prossiga. Saída prevista, Mateó? Bucaracaju. Bucaracaju, Aralta, obrigado. Gol 714, solo 56, libere a direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, por 02, com o 714. Torre Salvador, boa noite, é o gol 1606, baixar travada, final 10. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 629. Teve pouso no 0, 1606. Mas autorizado, ele é 2018. 59. O 606, solo 59, libera a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, no 606, obrigado. O Abjet 599 foi ele, essa. 99, chama a torre agora, 118.6. 118.6, obrigado. boa noite, Jet 5899. 5899, boa noite, tá baixado e travado? Afirmativo. Não entendi, afirmativo ou negativo? Afirmativo. Pouso autorizado, cabeceira 10, entro no 50 graus com 59. Livre, 1-0. Chegou no 805. 05, chame 18-6, por favor. 805. Pronto, tracota até Natal? Tracota. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Pêsulo 10, subida Pucas e Pá, curva esquerda após a decolagem, o código transponder 5034 e o controle 1208. 370, decolada 10, Pucas e Pá, via Pêsulo 10, transponder 5034, controle 1208. Correto, chama para pushback e acionamento. Vamos lá. Webjet 5899, solo 05, libere a direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Chegada Mari 10 para 2018. 144 para 2018. Tem chegado 5344. Voa Duna autorizado, LS, reporte estabilizado, 1018. Duna e LS, reportaram estabilizado, 1018. Obrigado, 5344. Posicionamento, boa noite, 05-1. Uno, autorizado, chama para início táxi, 1805. Maratá. Tem 3891. 3891, na sua identificação, desce para 3000 pés na chegada Bonf 1018. Ficou 3000 Bonf. plano 805 para o táxi, que é o B116, autonomia 2:42, alterna Fortaleza. Táxi Índia e Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Alfa, chamar na ponto de espera. Espera no 0805. 05, a linha decola cabeceira 10, vento no 60 graus, 5 nós. Decola 10, boa noite, 05. O 805 decola 16, chame controle no 208, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Gonosa. 1805 decolado. Boa noite, 05, sobe conforme autorizado, noite 05. Ok, conforme 805. 5-2, autorizado, chama pra início de táxi. Chama ela. Quando Duna, trip 5344, já estabilizando visual. Ciente, trip 5344, chama a torre agora 118.6. 18.6, obrigado, até mais. Até mais. Tá 3891, desce 2000 pés, autorizado LS, a porta estabilizada. 5344 está baixado e travado? Ainda negativo, informaremos quando. Afirmativo, informa o vento 160 graus com 5 nós e o ajuste no 0 no 8. Copiou, muito obrigado, trip 5344. Dan 3152 para o táxi, nosso POB é de 135, com autonomia de 2 horas e 15 minutos, alternando o Aracaju. Dan 3152. Táxi, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio, Índia e Alfa, chamaremos nossa escuta. Trem checado, trip 5344. 5344, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 160 graus com 4 nós. Obrigado, livre pouso, está no 0, trip 5344.